dia. O amor nunca tem hora nem lugar pra acontecer. E o prazer de ficar juntos fez aparecer assunto até que um dia veio a vida nos provar que era amor por A mais B. E a coisa mais linda do mundo acontecendo entre nós, entre quatro paredes, nós a sós, dizendo tudo só pelo olhar. Quatro paredes, nós a sós.